O rapper Sabotage foi assassinado em São Paulo. O músico de 29 anos levou 4 tiros nesta sexta-feira e um crime ainda sem explicação. Ele foi socorrido, mas... Não sou louquinho e o pistila já tenho a dor do seu gerador, ao menos peço a paz. O pobre réu agora é fel perante os animais. Nem que a bela vira fera e mais. Eu até me lembro do passado. Vários malucos lá em casa, o clima andava embaçado. Só ladrão de mil grau, o clima era do mal. Esquenta o prato, estica, serve o crime na moral e tal. Mal motivo pra chamando o 12. É, se os homens invadissem ia catar um monte. É ladrão, teve uns malucos que assinou e foi de bonde. Uns do Canão, uns do Bronx, uns da Conte. Louquinho, meu melhor amigo até hoje. Aderi o 5-7, não quis pra ele o 12. É, não precisou ter currículo de ladrão, tipo, pra ter respeito ou admiração. Igual muitos por aqui, o louquinho pensou alto. Vendeu umas frutas, tomou conta de carro. Aos 12 ratas, aos 15 quis parar. Aos 16 dizia que a branca pro crime só atrasa. Deu guri forte pro arrebento, nunca foi com Loki nobres. Falava seu respeito pela ordem. Nas noites frias, na fogueira, assalto era meu tema. Pra quem nasceu na sul, sofrimento é evidência. Aqui não tem paz, aqui não tem sinceridade. Não tem nenhum filha da puta sem maldade. Necessidade na espraiada, o crime em sua porta. Também polícia revolve droga, caminho da roça. É óbvio que a guia de estatística me diz na miquelase. Ou então já sabe só no sapatinho. Jamais direi da mim, eu sempre penso assim. Quem não pode errar sou eu, que se for do Zé Povim. Na humildade posso até conseguir. Aviso em mente, oxalá no dia aqui. Permanentemente, Zé Povim tem olho ardente. Às vezes complicando a gente. Só pra te fuder, liga pro fake. Eu vi mais lençóis, vejo você tão de repente. Lá no Brooklyn Bronx, é Pedrinho, então tá bebi. Não gosto desse filme, o roteiro é foda, nem me liga. Ter uma vítima do crime genocida. Jogou de lá de traição, revolta, droga. Falsas amizades e as piates em sua volta. Envolvimentos com outras que sensação cinematográfica. Enquadra a barca com tor cromada. Quando voltava lá pra casa, comentava: o crime já é uma profissão de cão, emboscada. Quando voltava me dizia, emboscada, dizia que o crime é sempre uma arapuca armada. Primarão que mete a cara, exposição vai em parada. Vai em duas, três, cai, responsa que para várias. Quando cai, muitos deles se apavora, mata. Guerreiro que não é guerreiro, vaza, só viaja. Não gosto desse filme, o roteiro nem me liga. Ter uma vítima do crime genocida, ah não. Mãe, me dê a bênção. Eu sei que o medo não é mesmo um lugar perfeito pra guardar as horas. Um santo abraço, aqui sem a senhora. Pra mim tô vivendo no escuro, não faz muito tempo que o dedo foi embora e é foda. Quando eu me lembro da senhora, o medo é o Zé Polvinho. Mudam da água pro vinho, engordam os olhos, atiram e dão chapéu em si mesmo pro Pelé. Alguns espancam, enche a cara, outros que matam mulher. Várias vezes vi na sul, não faz nem um mês. O Guinha chegou lá em casa ligando pra grana, tomou um 6. Disse eu citei Maurinho, pagou de chuque, eu vi chão. Se eu descolar quem me matou não tem perdão, ah não. Senhor, me dê mais fé. Eu vou vivendo pelas ruas no meio de um exército. Mas vale a fé aqui no Brooklyn Sul. Vou vivendo pelos cantos, desviando dos escombros. De onde eu vim, ladrão, milhões tem filho. Nasce, pede uma vez, 9 horas vai. Justiça, atitude, meu pai. Hoje a chave, segredo, eu sei, posso viver bem mais. Só não queria que o Naldinho fosse nessas. Conheceu cola, pisou lá do pó, parou na pedra. Foi tipo essas, não sei se brecha, atitude, a pressa. Foi encontrado no São Luís, alvejado, mechas. Eu percebi depois que atira, tomba, vai o Jaz. A morte do Eduardo fez do louco um mau rapaz. O processo aponta que o Sabotage estava encontrando a redenção da vida dele através da arte. O currículo, 2 discos lançados. Um deles, a trilha sonora do filme O Invasor, de Beto Brant, premiada nos festivais de... Boatos são boatos, quem vive é guerreiro. A vela do Canão herdeiro é o primeiro. Boatos são boatos, quem vive é guerreiro. A vela do Canão herdeiro é o primeiro. Boatos são boatos, quem vive é guerreiro. A vela do Canão herdeiro é o primeiro. Boatos são boatos, quem vive é guerreiro. A vela do Canão só vive um bom herdeiro. Ah não, senhor, me dê mais fé. Eu vou vivendo pelas ruas no meio de um exército. Mas vá, e a paz na sul. Eu vou vivendo pelos cantos, desviando dos escombros. De onde eu vim, eu sei, milhões tem filho. Nasce uma vez, nove esporas vai. Justiça, atitude, pai. Sei, é a chave, é o segredo, eu vou viver demais. Pai, pai, pai, pai, pai, pai, pai.